a nave da imaginou. Já pensou não ser ponto de referência, ter uma vida relaxada e com incompetência? Contas, não vou pagar, se tem meu endereço vai lá me procurar. Saber o que falam de você, reverter o que há anos tenta esquecer. Não pagar passagem pra andar de ônibus, aproveitar se o guarda estiver com sono. Assustar quem sempre te assustou, soprar no ouvido dele, lembra quando me enquadrou. Agora é minha vez, eu vou à forra, gritar bem alto, eu não gosto da minha sogra. Soltar da cadeia os inocentes, buscar o que roubaram da minha gente. Talvez eu seja até um herói, ensinar humildade pra aquele boy. Ninguém pisa na cabeça de ninguém, senão à noite escutar a voz do além. Entrar em qualquer lugar, dos pés à cabeça, ninguém te reparar. Pegar e não pagar, olhar pra quem não gosta e descontar. Por quem você, ele nunca enxergou, pra sua vida ele nunca olhou. Agora sim, vai se arrepender. Procura, procura, mas não vai ver. Invisível como uma mosca em sua sopa, invisível como um cabelo em sua comida. Queria ser invisível pra tornar visível o que com olhos abertos eu não enxergo. Invisível como uma mosca em sua sopa, invisível como um cabelo em sua comida. Queria ser invisível pra tornar visível o que com olhos abertos eu não enxergo. Na área política, o governo lançou novos projetos. Xaveco. Entrei no Congresso agora, que da hora. Deputado na hora do povo, passa a bola. E a borracha pra apagar leis que a eles não vá beneficiar. Dentro de um canal de televisão, vejo coisas que ninguém nunca viu, não. Não dá pra suportar. Se não tem dinheiro, de outra forma vai pagar. É assim que funciona, quem olha e não sabe até se emociona. Eu aprendo com essa experiência que o homem finge não ver tanta incompetência. Todo mundo só enxerga a beleza, todo mundo só enxerga a riqueza. Quando fingir, deixar de enxergar, com os olhos fechados talvez possa me olhar. Invisível como uma mosca em sua sopa, invisível como um cabelo em sua comida. Queria ser invisível pra tornar visível o que com olhos abertos eu não enxergo. Invisível como uma mosca em sua sopa, invisível como um cabelo em sua comida. Queria ser invisível pra tornar visível o que com olhos abertos eu não enxergo.